Olá, muito bom dia a todos e a todas e bem-vindo à Rádio Arco-Íris. Eu chamo-me Lourenço e estarei aqui com vocês das 9 ao meio-dia com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Tenham muita saúde, é o que desejo, e para quem trabalha, muita coragem, e para quem viaja, muita coragem também, e muita saúde é o que eu desejo a todos, e espero que vocês passem uma ótima manhã na nossa companhia, com muita, muita música, até ao meio-dia. coração de quem não se vai. Deixo a pergunta no ar, se quiseres podes falar o que eu não te pergunto mais. Yeah. Oh, gente mal podia mexer com os pés. De madrugada o calor apertou, a luz quase apagou, mas isso não deu em nada. A mulherada nessa confusão gritava: tira a mão para a rapaziada. Era mão naquilo, aquilo na mão. Todo mundo gritava: era que vai o pão. Era mão naquilo, aquilo na mão. Mas ninguém queria sair do salão. Era bom demais. Um bailarico lá no chão batido, a iluminação era candeia a gás. Eu fui a um baile lá para trás dos montes e o acordeonista era bom demais. O bailarico lá no chão batido e a iluminação era candeia a gás. Eu nunca vi um baile tão gostoso em um agarradinhos no esfrega, esfrega. A gente mal podia mexer com os pés. De madrugada o calor apertou, a luz quase apagou, mas isso não deu em nada. A mulherada nessa confusão gritava: tira a mão para rapaziada. Era mão naquilo, aquilo na mão. Todo mundo gritava: na que vai levão. Era mão naquilo, aquilo na mão, mas ninguém queria sair do salão. Era mão naquilo, aquilo na mão, todo mundo gritava: era que vai no pão. Era mão naquilo, aquilo na mão, mas ninguém queria sair do salão. Só pensa mal quem quiser, eu nada disse de mal, estava a falar da mulher. Oh pessoal, só pensa mal quem quiser, eu nada disse de mal, estava a falar da mulher. Ai ai cena, ai ai cena, há homens com ela grande, outros com ela pequena. Ai ai cena, ai ai cena, há homens com ela grande, outros com ela pequena. Homem que é homem, gosta de andar a brumar, mostra que tem sempre muito regalado. Homem que é homem, pois quando de casa sai, vai ele para onde for, aquele ele também vai. Homem que é homem, pois quando de casa sai, vai ele para onde for, aquele ele também vai. Ai ai cena, ai ai cena, homens com ela grande, outros com ela pequena. Pessoal, eu nem sei o que vos digo, eu nada disse de mal, estava a falar da barriga. Oh pessoal, eu nem sei o que vos digo, eu nada disse de mal,

proibimos de ouvir o Tony Carreira e nunca mais. Ora, então vou começar aqui com mais uma dedicatória, que é da parte de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho, e não esquecendo Eduardo Teixeira, e também não esquecendo todo o auditório da Rádio Arc-en-Ciel e do animador também. Mas muito obrigado e um ótimo dia. Que desejo e que tenham muita coragem, porque o dia hoje não está muito, muito famoso. Ora, então vamos ouvir esta bonita canção que tem por título O DNA Ela Quer. Então estamos a ouvir uma canção que é original de Trem que nos separa, mas não era esta música que eu era para passar para António Lourenço, mas vou passá-la a seguir. Dançar, vocês estiverem em casa acompanhadas, aproveitem, porque a gente logo não pode dançar fora, ou menos em casa, em grupo, podemos dançar um bocadinho com estas belas músicas. Agora 10 horas e 6 minutos, e então vocês estão à escuta da Rádio Arc-en-Ciel, e hoje são 22 de janeiro de 2022. Estaremos cá até o meio-dia na presença de Lourenço. Então agora vamos ouvir o DNA, que foi pedido de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho, e que desejo um ótimo dia, e não esquecendo Teixeirinha, Eduardo e também todos os animadores. Eu fui para o baile com a Maria. Ela é bonita, muito jovem e atraente. Ela não gosta de andar sozinha, e para bailar gosta de um homem valente. Eu pus-lhe a mão na cintura, macho latino, eu puxei-a para dançar. Nunca pensei que ela queria noite inteira de folia só para ela apertar.

as novilhas dos Açores. Agora vou dar passagem às novilhas dos Açores. Tomates com pepino é que é. Oh, que deixas tu mais pro lado. Mais acima é que está.

Mas por que é que quando mais é preciso a Virgem vem primeiro à nossa voz? Por tudo o seu nome nós dizemos, por fé e por saber que ela nos quer. E vamos continuar com a nossa dedicatória, desta vez é da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo Madame Pinheiro e a sua filha, o seu marido e todas as pessoas que a conhecem. Então, e também não esquecendo todos os animadores de minha parte, meu muito obrigado. Vamos ouvir então Jorge Ferreira, Eu Te Agradeço, Senhor. Tenho em minha companhia uma luz no meu caminho, tão brilhante, tão divina, que o meu destino ilumina e nunca me deixa sozinho. Tenho dentro do meu peito um amor mais perfeito, que me protege do perigo. Quem tem Deus no coração tem a sua proteção, quem tem Deus tem um amigo. Que eu agradeço ao Senhor por tudo que me envia, por tantas graças. continuamos com a nossa dedicatória. E desta vez é da Madame Esperança para todos os ventinhos do mundo. E não esquecendo ser irmão de a sua esposa e também todos os animadores. Da minha parte, meu muito obrigado. Então vamos escutar a Agatha, Aleluia. Com tudo que eu sou e render-te glória, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio. Posso

pedir. Quando o coração quer, o amor de um homem e uma mulher. Os nossos olhos chamam por nós dois. Há tempos que vivemos na ansiedade. Ora, 11 horas e 34 minutos, estamos apenas de 25 minutos do fim da nossa emissão. Ora, então, esta canção que vai a seguir é pedido de César Henrique para todos os caçadores e que desejam um bom dia ao seu Fernando, seu José, seu Francisco e para mim mesmo. E então, eu desejo um ótimo dia e o meu muito obrigado. Vamos ouvir então o dia paizão, a Tramontana. O norte se conhecer, e naqueles montes maravilhas eu fui ver. O amor conheci, a mulher com quem sonhei. Com ela vivi e acho que não esquecerei. então estamos a ouvir o Vandaluza, o Olá Lá, Fran Montana, que foi pedido de César Henrique para todos os caçadores. E aí continuamos esta canção, vai ser da parte de Eduardo Teixeira, para todos os colegas de trabalho, e não esquecendo António Lourenço e nem o animador. Por mim, minha parte, meu muito obrigado. Então vamos ouvir o Sagrado Sagra, aqui o meu cantinho. Temos Nossa Senhora e o nosso bom Senhor. Aqui no meu cantinho está sempre tudo bem. País abençoado e solo sagrado que a gente tem. A nossa terra é santa, a nossa fé é tanta, desde o norte ao sul. Temos o altar do mundo, temos o bom Jesus. Mesmo qualquer aldeia tenha padroeira para a gente rezar. Por isso o céu inteiro ajuda Portugal. Aqui no meu cantinho há sempre paz e amor. Temos Nossa Senhora e o nosso bom Senhor. Portugal é divino, desde o Algarve ao Minho, Madeira e Açores, todos amam Maria e adoram Deus Senhor. Por todos os caminhos há sempre um santinho e uma oração. Por isso o céu inteiro ajuda esta nação. Aqui no meu cantinho há sempre paz e amor. Temos Nossa Senhora e o nosso bom Senhor. Aqui no meu cantinho há sempre paz e amor. Temos Nossa Senhora e o nosso bom Senhor. Ora, estamos à escuta de Graciano Sagra aqui no meu cantinho, que foi pedido de Eduardo Teixeira para todos os colegas de trabalho, e não esquecendo dos animadores, e para António Lourenço. Então, e vamos continuar com o Nuno Portugal, Esta Mulher. E esta canção vai dedicada, esta música vai dedicada para Chantanov Soluar, não esquecendo o César Hugo, e para toda a gente que me conhece lá. Ora, então vocês estão na Rádio Arco-Íris 96.2, à escuta do fim de semana à porta. Esta mulher faz de mim o que ela quer. Faz de mim gato safado, tudo pior que o rato. Mas eu amo esta mulher. Ela combina para ir sem comigo. Não aparece, eu fico a esperar. No outro dia, se lhe digo alguma coisa, ela ainda tem razão, começa a ralhar. Se é muito gente comigo, ela não fala. Às vezes até finge não me ver. Eu fico triste, fico triste, fico triste, mas já não sei o que fazer. Esta mulher faz de mim o que ela quer. Esta mulher faz de mim o que ela quer. Faz de mim gato safado, do meu pior que o rato. Mas eu amo esta mulher. Esta mulher faz de mim o que ela quer. Esta mulher faz de mim o que ela quer. Faz de mim gato safado, do meu pior que o rato. Mas eu amo esta mulher. Agora não, só quando quero aí

embora criança, tinha uma esperança, gostava de ti. Quando caminhavas nas voltas caseiras e quando passavas a sorrir para mim, muito apaixonado, falar não podia, mas o pensamento dizia assim: oh meu amor, dá-me a tua mão, que eu dou-te em troca o meu coração. Dá-me um beijinho e verás depois que o nosso amor é só para nós dois. Oh meu amor, dá-me a tua mão, que eu dou-te em troca o meu coração. Dá-me um beijinho e verás depois que o nosso amor é só para nós dois. Como que... horas e 54 minutos, então estamos a chegar ao nosso fim de mês, uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, eu tenho a te agradecer a todas as pessoas que me telefonaram esta manhã, o meu muito obrigado e desejo muita, muita saúde e que a gente sexta-feira próxima estejam a me ouvir outra vez aqui na mesma rádio, no mesmo local, à mesma hora, das 9 até ao meio-dia. É o que eu desejo a toda a gente da Rádio Arcancel. Então vamos ouvir mais duas músicas e depois deixaremos com a RTP Internacional. Ficamos com a canção O Nosso Amor É Lindo. Ai, seu amor não é bonito, então não é? Te amo como nunca amei ninguém. Você já me provou com seu olhar, nós nascemos pra se amar. Yeah. nascemos pra se amar. Ora, pois é, meus amigos, e falta um minuto para acabar a nossa emissão. Espero que fosse do vosso agrado. E então eu estarei cá sexta-feira, se Deus quiser, à mesma hora, para vos animar com mais uma emissão do fim de semana à volta. Ora, então espero que vocês cuidem-se bem e cubram-se e façam cuidado com este tempo e com este vírus que anda para aí, que não é nada bom para a nossa saúde. Façam muita atenção. É o que eu desejo a todos, muita saúde. E até sexta-feira, se Deus quiser. Então eu vou-vos deixar aqui a 2 minutos com a RTP Internacional para vocês ouvir alguma notícia também lá de baixo. Aqui está a ficar muito, muito bom. Então, até a semana próxima e bom apetite. E muita saúde a toda a gente. Até sexta-feira, se Deus quiser.